Música de peso. De peso, mais um, agora já em verão, e a recordar o concerto belíssimo do Zanatima que se realizou na passada terça-feira no incrível Almadense. Eu e o Alexandre estivemos lá. Este tema que acabou de passar fez parte da setlist, uma surpresa, não foi? Completamente, eles terem tocado e soou bastante bem. Foi um concerto incrível, durou quase 2 horas. Quase 2 horas. Ainda. Talvez bastante... tenha chegado mesmo às 2 horas com o instrumental de Metallica. Sim, fim. Exatamente. Já que... quando muitas pessoas estavam fora do recinto. E a ir embora, que depois não puderam voltar. Sim, por causa da Simpatia das pessoas que lá estão, exatamente. Tocaram a Orion dos Metallica, mas foi um concerto incrível, com uma setlist impecável, pelo menos naquilo que me toca a mim. Acho que revisitaram quase todos os álbuns, basicamente. Todos, pelo menos os recentes. Os mais recentes, sim. E visitaram o Serenade, o Silent Enigma, acho que ficou de fora. De resto, o Eternity, Alternative 4. Até o novo, acho que foi mesmo tiveram em quase todos. Foi impecável, sinceramente. E apresentaram dois temas ao vivo, que já tinham apresentado a última vez no Alliance Fest. Tocaram a Angels, a Walk Among Us e a Hindsight e a outra que... A Simple Mistake, exatamente. A Simple Mistake não tocaram da última vez, mas mesmo assim resultou muito bem ao vivo e foi um concerto, sem dúvida, fantástico. E ainda estou também bastante anestesiado ainda com o concerto. Portanto, acho que sim, estou contente. Com foi, o saldo, foi completamente positivo, apesar do forno que se via lá dentro. Sim. Não era nada incrível nesse aspecto. Sim, nesse aspecto não era nada. E sem ar-condicionado, com muita gente a fumar lá dentro, eu cheguei a casa, parecia um chouriço fumado e tive que ir a correr para a banheira, mas à parte disso foi mesmo bom voltar a ver o Zanatima. Em frente, sigamos para outras paragens. Uma vez que fui eu que trouxe esta, deixa-te escolher. Trouxeste imensas coisas hoje e também trouxe algumas, portanto. Vamos ver, se calhar vamos ficar com os Black Sun Ion. Ok, exatamente. O Black Sun Ion aqui na música que já sabem, Rádio Zero, tem aqui também 21.4, todos os sábados e domingos. Yes. Black Sun Aeon, uma banda, aliás, um one-man project da Finlândia. Tuomas Saukonen, que faz basicamente tudo na banda, mas que neste álbum, que é o álbum de estreia da banda, tem a participação de imensos, presumo eu, amigos de outras bandas finlandesas, incluindo os Amorphis e os Moonsorrow e os Sota Jumala, etc, etc. Este tema que nós passamos é um dos únicos que não tem a participação de ninguém, deve ter sido mesmo composto e totalmente gravado por ele. Por ele, só. E um grande som. É engraçado para uma estreia, sim. Por acaso, não deve ser uma pessoa com pouca experiência, tem imensas bandas. É mais um projeto paralelo, mas é. Gostei, está bem conhecido, por acaso. E tem um conceito, eu ainda não o vi todo, mas tem claramente um conceito. Todas as músicas chamam-se A Song Chapter for Something. My Sorrow, For My Weakness, etc, etc. Este, por acaso, é A Song for My Wrath. Sim. Portanto, deve ser baseado num livro ou qualquer coisa assim do género. Deve ter um conceito de vida do homem, provavelmente, por trás da coisa. Estávamos aqui a discutir o que é que haveríamos de passar a seguir, mas olha, se calhar vai ser mesmo Heaven and Desire. Uma banda de Doom, bem forte. Doom, daquele muito tradicional. Doom mesmo, exatamente. Falar em Doom tradicional, tenho que mostrar o novo álbum de Candlemass, também já andou aí. Mas o Heaven and Desire, sabes de que álbum é que é este tema? Este é do Crush e Infant. Não, foram os dois. Crush e Infant. Ah, é o 2, bem. Pronto, tem a parte 3, com Long Circles, e tem a última coisa original que eles lançaram, o Goddess of Doom, que tem a finalista no geral. A sério? Para eles é a antropomorfização daquilo que é o Doom. Sim, senhora. Estava agora aqui a ver, tem uma cover de Burzum. Portanto, acho que sim, tenho que ouvir este aqui. Fiquem então com Doom Over the World, completamente bastante tradicional. Oh, Sim, completamente. Lá está, era aquilo que também estávamos a ver. Influenciados por Black Sabbath e etc. E nota-se bem no som. E no som e no tema, nos temas líricos. Com o ocultismo e as bruxas e etc. É um tipo etc. de som que soube evoluir, mas soube também preservar aquilo que. Aquele vintage. A tal opção pelas bruxas e pela época de caça às bruxas. Exatamente, época medieval e etc. E realmente resulta muito bem. E por acaso, uma coisa que nós não dissemos e que eu por acaso também não sabia é que os Reverend Bizarre, interessante, acabaram. Infelizmente não consegui perceber. Parece que foram processados pela Christina Rich por usarem a capa digital. Sim. Embora por acaso não saiba bem quando é que foi, mas deve ter sido o ano passado. Talvez em finais de 2008, porque eles tinham lançaram um EP. Qualquer coisa, acho que foi o ano passado. Logo a seguir, eu acho que eles, quando lançaram o Goddess of Doom, já estavam com ideias de acabar. Olha, afinal não. Afinal, sim. Acabaram a seguir ao So Long Suckers, pelos vistos. Segundo o Rateer Music, eles acabaram mesmo em 2007 e devem ter lançado já, se calhar, talvez já o EP pós-banda. Mas... Numa última tentativa de alguém conseguir ir para a cama com ela. Exatamente, exatamente. Uma opção mas estranha, não, mas não, valeu não me parece que funcionou, não. Entretanto, em 2009, Dead is Glory Now é o best-of que vai sair, ou que já saiu, entretanto, dos Reverend Bizarre. Vai sair, entretanto, para as lojas, para os fãs e para quem não os conhece. É sempre uma boa maneira de começar para conhecer uma banda que já tem uma discografia extensa, principalmente em termos de splits, então, e EPs. Pode ser uma boa forma de começar, portanto... Andem por aí à procura dele que vai valer a pena. Tal como os outros álbuns, que lá está, eu conhecia melhor o terceiro álbum deles, sim. O So Long Suckers, este Crush the Insects, também é certamente um bom álbum, embora não o conheça tão bem. Bons também são os Amon Amarth, musicalmente falando, obviamente. Eles que, entretanto, são a mais recente confirmação do Vagos Open Air, festival que se vai realizar no verão. Notícia que também soubemos na terça-feira, no concerto da Natima, quando alguém pôs lá o cartaz do festival. Portanto, eles são confirmados. Quase que houve um motim. Sim, né? Completamente. Houve um motim, houve quase um desmaio, houve um bocado de tudo com o êxtase. Vai ser um concerto, de certeza, deles marcado por uma grande intensidade por parte dos fãs. Sim, sim, tem de vindo certeza. A ver agora ao longo destes últimos dois anos, desde que é uma banda que subiu na consideração dos fãs imenso. Sim, e musicalmente também, desde o primeiro álbum que eles têm vindo a melhorar. Que se nota, agora, que se nota bem. O tal Viking Metal que eles fazem tem vindo sempre a melhorar e as pessoas gostam. Afinadíssimo, e as pessoas gostam. Portanto, está muito na voga. Twilight of the Thunder God é o tal último álbum que saiu, mas o tema que eu trouxe é do álbum de 2002, Versus the World, Dead in Fire. É mais death metal do que se calhar aquilo que eles fazem, mas dá para ter uma ideia bastante boa. Foi melhor também que nesse festival, com sabe, os Dark Tranquility e os Capitónia, também os Pedestres e os Epica, poderão ser grandes atrapalhos para o público. Se calhar, Manamar, que os Dark Tranquility, principalmente os Amantes Capitónia, são aqueles a levar mais. Esperemos então que esse festival se vai realizar em agosto. Yeah. Dead in Fire, retirado do álbum de 2002 do Zalman Amarth, Versus the World. Espera-se um grande concerto. E lá está, como estávamos a dizer, é muito, muito esperado pelos fãs cá em Portugal. Desde aquele concerto de Dimmu Borgir, em que eles abriram. Exatamente, era o que ia dizer, Dimmu Borgir a fechar. Arrisco mesmo a dizer, pelo menos pelas reações das pessoas. Sim. Eu não fui porque na altura não gostava muito da Mon Amarth. Aliás, também não conhecia muito bem. E porque não gosto mesmo de Dimmu Borgir. Foi a mesma razão para eu não ir também. Portanto, não sei, mas agora estou expectante e espero estar presente. Nesse concerto se lá conseguimos estar. Este ano. Sim, vamos lá dar um saltinho, não há de ser muito complicado. Espero eu. Que haja dinheiro e tempo. Bem, em agosto. Agosto um gajo já está de férias, não é? Também. É. Dá-se lá um saltinho. A seguir, Orne, mais um desafio no que toca a línguas, para dizer o tema. E espero que tenhas, sinceramente, toda a discografia dos Orne, espero que tenhas escolhido um tema do Black Metal Warfare, porque os outros álbuns são completamente impronunciáveis. Mas vá, não, eu deixo. Esta é a faixa título do álbum, portanto o álbum chama-se mesmo Sano Yezi Arelle. Estou a dar aqui um bocado de pronúncia espanhola, mas não pronto, interessa. As talvez seja Arelle. Mas é o tema título de um álbum que tem que ser, e aconselho já, ouvido na sua totalidade. As faixas são boas só por si, mas é um álbum muito consistente. Uhum. Que até foi editado em duplo CD. O primeiro CD tendo as faixas mais curtas e mais incisivas. Eu farto de usar este termo, mas enfim. E o segundo álbum tem as mais longas e talvez mais atmosféricas ou mais progressivas. E este Sano Yezi Arelle é do primeiro álbum, portanto é uma faixa relativamente curta. E com muito boas guitarras. Uhum. Vamos então ficar com os Orne. We'll be right back. Lyrics are chilling my eyes. Raised by the sickness of light. A picture of my soul. Thousand Creeps Awake, tema dos Dark Fortress para o álbum Stab Wounds, logo depois de termos ouvido o Zorna, e aquilo que o Alex disse quando tentou pronunciar o nome do tema não foi muito diferente. Não, porque entretanto o vocalista também o incluiu na letra e era bastante parecido com aquilo que eu tinha exatamente, dito. Exatamente, portanto, até foi, ficámos bastante contentes, e principalmente ele, de certeza, ficou bastante contente por ter acertado. Começa a ficar realmente bom, né, nesta coisa de pronunciar coisas impronunciáveis. Coisas estranhas, não é? Entretanto, estávamos aqui a ver a página dos Dark Fortress no Metal Archives. Estávamos a falar do Corpse Paint. Pronto. Continua-se a usar, infelizmente, ou felizmente. Pronto. Sim, e lembra... é uma coisa que eu acho ser um bocado já anacrónica. Mas pronto, sabes como é que é. Eu sou a favor da liberdade pessoal de cada um, em tudo e mais alguma coisa. Portanto, que não me chateiem, e o Corpse Paint é uma coisa que só me chateia mentalmente. Sim, portanto, exato. Dá para mandar umas belas risadas, principalmente neste site, que me lembrei agora que existia, que é o ratemycorpsepaint.com. E vale a pena, a sério, vale mesmo a pena. Podemos verem. Atribuir notas a pessoas desde o Abate até um gajo mexicano qualquer que a gente não conhece de lado nenhum, mas que fez uma imagem com o Corpse Paint e mandou para o site. Portanto, vale a pena, passem por lá e acreditem que vão ter alguns minutos ou quem sabe até horas de diversão às custas de alguém que gosta de se maquilhar em casa. Tem algum sentido de humor. Sim, exatamente, é isso. Até porque acho que o Corpse Paint deve ter sido feito na altura com isso, sentido humor, mas depois as pessoas exportaram aquilo para outra coisa e se calhar não, agora é muito mais evil do que, que poderia ser. Entretanto, não sei, o que és? Estavas a pensar em passar alguma coisa? Vamos hoje, é a locação de post-mortem. É, pronto, então. Tu lá. É que os foste ver, portanto, acho que tu é que podes falar melhor. Sim, fui vê-los no Drop Dead Festival. Se calhar alguma coisa que vocês não. Quem está a ouvir não esteja muito familiarizado. É um festival que não tem bandas de metal, é um festival que toca mais no death rock e no post-punk e rockabilly, uhum. etc. E esta foi a banda que mais me surpreendeu. São espanhóis, nossos vizinhos, de Barcelona. Exatamente. E fazem o chamado horror punk, ao género dos Misfits, como eu estava a dizer, com instrumentos associados aos filmes de terror, como a teramina e uns eletrónicos assim muito estranhos. Parece que estás dentro de um filme de terror. E principalmente a atitude deles é fantástica. É Sim. mesmo muito boa. Não se levam demasiado a sério, como convém. Exatamente. E é uma coisa engraçada, eles usam faixas à volta da cabeça, como se fossem múmias. A sério? Isso Sim. é muito engraçado. E dá uma imagem bastante engraçada. Quatro gajos com cristas enormes e todos enfaixados. Exato. O vocalista rota em palco. Agora fico com vontade de ter estado lá. Vamos ouvir. Mas vamos ouvir. Eu fui um assador exíquo adolescente. Promete. We'll be right back. Ei, a colación post-mortem. E eu fui uma sadorexica adolescente. Agora estou muito curioso para saber o que é que significa sadorexica. Sadorexica. Mas... Por isso temos o Google, não é? Exato. Já vamos ver no próximo intervalo. Mas gostei bastante do som deles, por acaso. Tem um som bastante curioso. E como estavas a dizer, dá mesmo aquela sensação de estarmos num filme de terror. Sim. Sim. Nota-se. E ao vivo isso deve-se notar ainda mais, por acaso. Portanto, é esperar que alguém se lembre de os trazer cá outra vez. Esta banda até é daquelas que em CD pode parecer que ao vivo não funciona, mas é exatamente o oposto. Funciona ainda melhor do que em CD, exatamente. Ao contrário de outras bandas. Funciona ainda melhor. E já que estamos numa de recordar concertos, já foi o segundo que recordámos hoje, vamos recordar o terceiro, dos Minsk. Foi na segunda-feira também, da passada semana, no Transmission Club. Também foi daquelas bandas que resulta muito melhor ao vivo do que em CD. Pelo poder, pelo experimentalismo, por tudo. Acho que infelizmente para quem não foi, que gosta dos Minsk, para quem não foi devia lá ter estado, porque foi uma daquelas experiências completamente indescritível. E olha, tenho pena das pessoas que não foram. Mas pronto, olha, terá que chegar para outra vez. É. Eles estavam bastante felizes por cá estar e então voltam. Voltam, exato. Esperemos que voltem até que eles lançam um CD novo. Portanto, olha, esperar para ver. White Wings é o tema que trouxe. Eles não tocaram este, tocaram temas mais longos. Mas é um tema do último álbum, The Ritual Fires of Abandonment. Exatamente. É o álbum que há enquanto não sai o último. O próximo, aliás, vai sair agora em maio, finais de maio, início de junho. Portanto, recordar o concerto dos Minsk para quem lá esteve, para quem não esteve, muito pena. Azar, não é? Azar. Yeah. Perdeu com este tema dos meses. Foi realmente um concerto fantástico. Portanto, e para quem também não esteve em Aratima, também serve esse mote de... Mas foi um programa de inveja. Foi de inveja, exatamente, meter inveja a muita gente. É nosso trabalho. É meter inveja, não é? Exatamente, é isso. Mas, pronto, foi um belíssimo concerto, foi um belíssimo tema, e foi também um belíssimo programa, que estamos a chegar ao fim. Portanto, temos alguns temas, temos dois temas guardados para fecharem o programa. Antes de falarmos disso, ou melhor, não, se calhar vamos antes falar das bandas. Uma são os Inverno Eterno, que tu trouxeste. Eles são do Porto, não é? Eu por acaso não tenho bem certeza, mas tenho ideia. Eu não sei. Não sei de onde é que eles são. Mas têm um primeiro não álbum. Sei, mas que... são recentes. São muito recentes, exato. E têm um primeiro álbum. Tenho a impressão que este póstumo, de onde nós vamos passar, é o único álbum deles. Eles têm, sim, exatamente. São de onde? São de Lisboa, eu ia dizer. Afinal, são mesmo de Lisboa. É o póstumo, foi um álbum que saiu o ano passado. É um excelente álbum. Sim, tem uma sonoridade sufocante. Um tanto parecida com Crystalline Darkness. Uhum. Mas com uma produção melhor. Com excelência. Mas com uma produção melhor. Exato. Enquanto a Morte Mora é o tema. Quanto aos Gorod, são uma banda de brutal death, como muita gente gosta, portanto vamos deixar muita gente satisfeita, espero eu. São também conhecidos por Gorgasm. Gorgasm. Ah, exatamente. São uns famosos Gorgasm. Pois ou mudaram? Não sei. Era mudaram de nome, entretanto. Porque os mudaram. Gorgasm, pronto, é uma daquelas bandas de brutal death que toda a gente fala. Pronto, olha, por acaso desconhecia. Conhecia os Gorod, já conhecia há algum tempo. E eles vêm de França. Por acaso não sabia que em França havia muita gente dada ao grindcore e ao brutal death, mas pelos vistos há. E os Gorod não até não... hip-hop, felizmente. Sim, exatamente. E os Gorod não são assim tão bons. Portanto, o Chronicle from the Stone Age é o tema que vamos passar e poderá ser um bom tema para fechar este programa. De resto, já sabem, é o costume. O programa passa na Rádio Zero todos os sábados, todos os domingos às 6 às 7. Eu hei de chegar ao fim do programa e não vou saber dizer isto tudo bem. 6 às 7 na Rádio Zero, radiozero.pt. Dor FM. Estou a olhar para o Tomané com um ar de professor e... E a repetição, não sei. Vais ter que ser tu a dizer. É segunda para terça. Às três das duas às três da manhã. Exatamente. E na Dor FM, é sábados das 3 às 4, 91.4 FM. Passem no blog, o blog tem estado atualizado. E contem também com o podcast 5, portanto, este fim de semana. Vamos estar lá de certeza. Até a próxima.